programa seguir com dolosos cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Olha só, essa aqui, direto do Brasil, hein? Sapo brasileiro tem esqueleto que brilha no escuro. Eita porra, do que adianta esqueleto que brilha no escuro se você não consegue ver ele? É sonho de consumo. Eu queria ter um esqueleto que brilha. Mano, imagina você vai naqueles restaurantes que vende, tipo, sapo pra você comer. Aí você vai comer ele, aí na hora que você olha o osso, ele tá brilhando. Show. Aí você pensa, mano, sapo foda ou intoxicação por urânio? Sempre sapo foda. Espero que seja sapo foda. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o QN News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Olha só, de vez em quando, um cientista distraído. Um cientista distraído, velho. Seu machista. Não pode ser cientista. O moleque é tão machista que ele não deixa ter um negócio feminino, mano. É foda. Eu inverti, cara. Um cientista distraído. Seu cientista distraído. Vamos lá. Um cientista distraído pisca uma criatura com uma luz ultravioleta UV e, inconscientemente, descobre sua capacidade de brilhar no escuro. Acontece direto, inclusive. Aconteceu com esquilos voadores, aconteceu com papagaios do mar e agora aconteceu com o sapo da abóbora, que é o nome desse sapo aí que brilha. Sapo da abóbora. Exatamente. O último a se juntar a essa gangue de animais brilhantes é uma espécie de pequenos sapos brasileiros conhecidos como sapos da abóbora. Sim, esse é o nome deles. Reportando-se na revista Scientific Reports, pesquisadores da Universidade de Nova York descobriram que essa espécie, também conhecida como Brachycephalus ephippi, caramba, eu tava decorando esse nome pra falar direito, eu errei o último. Floresce com um padrão incomum quando colocado sob luz ultravioleta. Os padrões fluorescentes são visíveis apenas ao olho humano sob uma lâmpada UV. Na natureza, se fossem visíveis a outros animais, poderiam ser usados como sinais de comunicação intraespecíficos ou como reforço de sua coloração aposemática, alertando potenciais predadores de, seu, de sua toxicidade. Esse é o principal, Sandra Wood, associada de pós-doutorado da Universidade de Abu Dhabi, em um comunicado. O que ele quer dizer com isso é que, por exemplo, se um pássaro enxerga esse tipo de cor, houve uma adaptação específica para que o sapo fizesse com que esse pássaro identificasse ele como tóxico. Manjou? Uhum, entendi. Ele não queria fazer uma parada genérica, tá ligado? Ele só tava puto com aquela espécie. Tava muito puto. No entanto, mais pesquisas sobre o comportamento dessas rãs e seus predadores são necessários para identificar a função potencial dessa luminescência única. Os sapos de abóbora são diurnos, o que significa que realizam seus negócios durante o dia. Portanto, sua fluorescência pode ser detectável para certas espécies sob a luz solar natural, que contém luz ultravioleta também. Só que os seres humanos são cegos a esse tipo de luz a olho nu. Então você tem que usar uma lâmpada ultravioleta. É por isso que o sapo foi extinto. Mais estranho ainda, eles realmente têm esqueletos que brilham no escuro. A fluorescência das espécies emana dos seus ossos, não da sua pele. Olha isso. Todo esqueleto do sapo é altamente fluorescente. Caramba. Mas é visível apenas onde a camada de tecido da pele sobre os ossos é muito fina. Olha que doideira. Como muitas dessas descobertas relacionadas aos raios UV, a revelação foi descoberta por acaso. A equipe sapo da Floresta Atlântica Brasileira procurando estudar as comunicações acústicas desses sapos em miniatura. No entanto, descobriram que os sapos não podiam ouvir suas próprias chamadas de acasalamento. Sugerindo que deviam estar se comunicando de outra maneira. Sob o brilho de uma lâmpada UV, eles encontraram a resposta. Olha aí. O presente estudo contribuiu para a crescente lista de casos documentados de fluorescência em animais terrestres, escrevem os autores do estudo. A fluorescência óssea dentro do gênero Brachycephalus parece estar associada à perda da audição de alta frequência, aumentando a possibilidade de que eles representem um canal de comunicação alternativo. Então eles são índios, né? Então essa galerinha é alternativa. Que não quer se comunicar por WhatsApp, por exemplo. Mano, isso é tipo quando o jovem começa a usar gírias, mano. Ele quer uma forma diferenciada de se comunicar. Pois é, então é mais ou menos isso. Os sapos eles ficaram surdos e começaram a brilhar. Eles ouviram muita música indie e aí ficaram surdos e aí eles tiveram que brilhar no escuro. Ouviram muito Pearl Jam e começaram a se colocar de outra forma. Pois é. Tava uma alternativa. Bom, é isso. Tem coisa melhor do que sapos que brilham no escuro, que tem ossos que brilham no escuro. Né? Porque não é o sapo que brilha no escuro. São sapos com ossos que brilham no escuro. É tipo. Sabe o Wolverine? Com ossos de adamante? É a versão da vida real do Wolverine. O que você prefere? Ossos de adamante ou ossos que brilham no escuro? Eu prefiro ossos que brilham no escuro. Exatamente. Que o ser humano não vê, só os animais. Imagina na balada, o quanto você ia fazer sucesso? Nenhum, porque ninguém ia ver, porque tem que ter luz ultravioleta. Você leva a sua e pendura no teto. Tipo, o cara não só tem um esqueleto que brilha no escuro, como ele anda com a porra da luz ultravioleta na mão, tá ligado? E fica apontando pra ele mesmo com ele. Pra fazer valer, né? Pois é, mano. Se eu passei pela cirurgia pra isso, mano, vocês têm que ouvir, tá ligado? E não só, né? Tem que deixar até um pouco transparente, senão não aparece. É, também tem isso. Tem que tirar um pouquinho de colágeno. É difícil. Mas vale a pena. Nó, como vai? Então é isso? Sim. Então nós ficamos por aqui. Com mais este Querinho Sai, nos vemos amanhã. Falou! Falou.